Oi, patroa. De todas as flores que colhemos nos campos, a amizade é o único sentimento que o vento pode soprar, mas suas pétalas jamais cairão. Um super beijo na